02 para passar a saída da guarda. Após a passagem da mesma, está livre para o apostar. Gente, então, após a passagem do voo, está autorizado o 6313, reporte para o táxi. Faz 14235, salas 46, livro direito, e chama sala em 1021 ou 249. Direita vai chamar sala 1219, azul 4235. Salvador, azul 4235, livrou na Golf. 4235, taxi Alfa, reporte antes do taxi Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, azul 4235. Salvador, boa noite, é o taxi 6105, 7 3205, boa noite, é só identificação, autorizado chegada a Mari, vou direto Mari, desse inicialmente para o nível 060. Nível 060? 060. 060 e pegar tomada, tá? 5 no 5, vetoração para sequenciamento. Corrigindo. Mantém a chegada, 5 no 5. Mantendo a chegada, tem 5 para 7. Decolados 48, sistema controle 119, 18. 19 e 8, obrigado, boa noite. Salvador, passageiro 2224, na Momo. 2224, subiu, mantém 190, será bom, vigilância. É, confirme o nível. Positivo, para o 190, está livre da restrição dos 3.000, passageiro 2224? Restrição 2224. Restrição, ascensão 90, passageiro 2224. Descendo 5, não sei que está ali, livre da restrição de bloco para aqui, perdão. Livre da restrição, 5.5. Descendo 5, por aqui, obrigado. Para o táxi Oceania 6313, está com 147 a bordo, autonomia de 5 horas e 11 minutos, alternando o galeão. 6313, autorizado o táxi via Engenharia Alfa, no ponto de esperada 10 Torre, 1895, QNH, 1000, boa viagem. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera, ponto de espera, Torre 1895, Oceania 6313. Mantenha 170 e aguarde transferência, Oscar Fierro. A 3398, curva à esquerda sobre o vetor, para o sequenciamento, rua 30, desça para 3 mil pés. Esquerda para rua 30, 3 mil pés, descendo para 3398. Oscar Golf Eco, prossiga. Está intermitente a sua transmissão, Oscar Golf Eco. 04.355 no 5. 2 mil pés, aposta estabilizado, 55 no 5. 2 mil pés, 55 no 5. Autorizado, reporte táxi 9287. Óbvio que o FIAC mantém uma centena, reporte coral. Aguarde. Reassuma a navegação por hoje, Tuna. Deixa para 2 mil pés, aposta estabilizada. Tuna 2000, aposta estabilizada. O azul 4235, próximo a Juliette para ingresso. Está livre ingresso. Contornando a Juliette, ingressando o Pate 3, fique atento ao sinalizador. A indicação aqui está como posição 5, mas fique atento lá, porque naquele pátio eu não posso garantir muito, não. Gente, então, confirmando, é o pátio 3? Isso mesmo, é o pátio 3. Você vai contornar a sua esquerda pela Juliette, em virtude do fechamento da outra interseção lá, agora o acesso é somente por aí, pela Juliette, ok? Ingressando pela Juliette, pátio 3, fique atento ao sinalizador, está indicando aqui a posição 5. Então vai contornar, vai voltar para o pátio 3, vai ficar dentro do sinalizador, possivelmente o azul 4285. Correto. O 3 pode ser o dono zero pronto. Dona Sedena, e comunique, solicite a Ilhéus, o Arubi, Oscar Fierro. 235, quando passou lá próximo àquilo, o senhor observou que tinha um balizamento de fechamento? Ele estava em funcionamento pleno? Afirmativo, bem visível. Ok, obrigado. Porque daqui eu estou vendo muitas luzes lá, mas não estou avistando os pilones lá, que está fechando, devido a umas viaturas ali, mas obrigado. Obrigado. Então, só estava deixando claro, então, já vira agora à esquerda e continua à esquerda do posto de cargas. Exatamente, exatamente. Você vai contornar aí à esquerda e seguindo em frente, ingressando lá no pátio de cargas, posição 5. Obrigado, amigo. Boa noite. Boa. Salvador, muito boa noite, é o 35393, Paulo Yankee, poderá coordenar 210 para João Pessoa? 210 para João Pessoa, será coordenada, aguarde cópia, o 5393. 5393, obrigado, tudo bem. Milhas passando 075 em subida para 190. Sentido visual contrato do total 9907. Para 2 mil pés, 9907, ajuste no 0 no 0, pode estabilizar as LF. Para 2 mil pés, o total 9907, 1009, confirma? 10, 10, 1010. Ok, 1010, 1010. Planeja pro o externo, o Duna, da presente? Autorizado, Duna, 9907. 9907. A 3305, 3 mil pés, redução para 2109. Quem? A 3305, desça para 3 mil pés, o ajuste no 010. 3000, 3305. 3305, reduza para 2109. Reduzindo 210, 3305. Trip 555, vento 100 graus, 109, pouso 10. Pouso, calceiro 10, Trip 555. É 3-1-3, é 4-5-6, controle 1-9, decimal 8. 1-9-8, grato, boa noite, 6-3-1-3. Controle Salvador, cordial, boa noite, Oceania 6-3-1-3. Boa noite, 6-3-1-3, submantenho 3-6-0, saída da EL. Sente perfil da DAEL, autoriza presente voar pro Adileda? Autorizado, pro Adileda. Autorizado, Leda, grato, 6-3-1-3. X-398 estabilizado? X-398. Complete aproximação, torre 1895. 1895, boa noite, bom serviço. Escuta. Salvador, tá 3398, estabilizado na sua escuta. Sente o 398, continua a aproximação, vai atrasação de pouso. Aguardando, 398. Trip 555, sala 57, direita, 1219, sobe. Direita, 1219, boa noite. Produção Salvador, Trip 555, livrou Delta. 5515, boa noite. Só vai ingressar na Alfa devido aí ao fechamento da interseção Kilo. Só vai ingressar na Alfa, ingressar posteriormente pela Juliette para o pátio 3. 5515. Dociente, Alfa, Juliette, pátio 3, 5515. Afirmativo. Acredito que vai ficar aí para uns 2 ou 3 meses aí, até concluir a obra aí. Se for entre a Índia e a Juliet, vai demorar um bocado mais. É, vai longe isso aí. 98 para o feedback de treinamento no 06. Portão 3, o senhor está autorizado? Reporte pronto para o táxi 4298. 298 autorizado, cliente, obrigado. Total 9907, reduza para aproximação, tráfego 17, número 8320, 4.000 por 120 de ground. Ok, reduzindo o total. Boa noite, Xanamia 224, Kilo 230, autorizado 150. Autorizado, LS 3605, 2.000 pés. Kilo 9 autorizado, com 3305. Estimativo, 2.000 pés, reposta estabilizado. 2.000, reposta estabilizado, 3305. Total 9907, reduza para a mínima, torre 1895. Reduzindo para a mínima, torre 1895. Controle Salvador, cordial, boa noite, Oceania 6224, informação X-Ray, autorizado, 1950. 6224, 50, projetado. 50, boa noite, táxi, 6224. Torre, o total 9907, talvez seja mais aconselhável um 360. O 9907 está na escuta do controle, vamos fazer um box, esquerda, proa 360. Confirme, a esquerda para um 360, pode ser? Não, esquerda, proa 360, proa norte é um box, 9907. Positivo, esquerda, proa 360. Sua para 2.000 pés, aguarde próximo vetor. Ok, subindo para 2.000, aguardo o vetor. Ou 3305. 3305, desça para 2.000 pés, reposta pesada. Já tá. Aguarde transferência. Guarda. Nove 9907, curva à esquerda, rua 310. Esquerda para 310. Salvador, muito boa noite. Eu vou no 074, assistente da Yankee, para autorização. 0747, 1 minuto e 1 para cópia. Aguardando. Solo 7398, senhor, vai ingressar na Alfa Francisco. 3398, seu destino será o pátio 3. Você vai taxiar via Alfa, contornar aqui na Juliette e ingressar para o pátio 3. Lutam 3398. 3398, ingressa na Alfa Juliette para o pátio 3. Correto. Cordão 07, esquerda 280, vai manter essa prova mais 6 milhas e vai após o último vetor. Controle da 280, aguardo o último vetor. Controle da 3305. Confirma para controle. 305, só para confirmar a frequência da torre, senhor. 1895, da 3305. 295, obrigado. Boa noite, tá 3305, estabilizado final 90. Azul 4298, temos 82 a bordo, 3 horas e 20, alterna Salvador. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10, Índia, Alfa. Quando lá chame torre 18951, uma boa noite, 4298. Já, faltando lá 295, 4298. O TRIP 5393 está na escuta? Afirmo! Você está pronto para cópia? Ativo, senhor. Para João Pessoa, nível 210 autorizado, Golf 677 até Recife, após direto. Decola da 10 com a primeira curva à esquerda, perfil da saída pouca, transição Aracaju. A frequência do controle Salvador em 119.8. A torre em 118.95. Seu código transponder 5530, TRIP 5393. Termativo, 210 para João Pessoa, Golf 677. Escola da 10, curva esquerda na Puca, transição Aracaju, 5530, 119.8 e 118.95. Obrigado. Fome pronto para push. Salvador, boa noite, Azul 4298, ponto de espera, no 0 som. Ciente, mantém a posição. Mantém. Eita, perfil da saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde interceptará após 1:06. Frequência do controle em 1198, a torre em 1198.95. Seu código transponder 5536, Gol no 074. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10 com curva à direita, a saída é a da El Leda, após Bridge, onde acertará Ampersolo 1:06. Controle 198, torre 3895, transponder 5536, gol 10074. Correto, informe pronto para o push, gol 10074. Vamos parar. Solo 3398. TAM 3398, prossiga. Ingressou via Juliette aqui, eu estou no parque 3. Já estamos na posição 2 e não tem um sinalizador. Confira a nossa posição, por favor. Não tem nenhum sinalizador ainda? É a posição 2, nenhum sinalizador apareceu. Total estabilizando no localizador. Complete aproximação, torre 1895, total 9907. 1895, graças. São 5, solo 04, direito 219, solo. 319, salve, 36, 35. Duca 298, devido decolar, vento 00 graus, 8 grande. Devido decolar, 498. Autorizado, Alfa, reporte, antes da Juliette para ingressar, sua posição será 612 no pátio 1, 3305. Alfa, reportaria para ingresso antes da Juliette, da 3605. Autorização de pouso. Transcendo. segue e aguarda autorização de pouso 9907. Libera a velocidade para o 6224, Chané. Isso da restrição, 6224, 2000 pés, aposta estabilizada. 2000 autorizado, reportar estabilizado, 6224. Todo 9, deixa eu mover. 198, obrigado, tchau. Azul 4298, decolou na subida. Controle, chamando a bota 3178, para conseguir a descida aqui, então, no 540 com a X-ray. 178, desce 50 na proje, tá? Desce 050 na proje, está aqui, da 3178. 4298, na Momo. 4298, subiu, mantenha, 300, sai da Momo, vigilância. Ok, pode uma proa mais, mais distante? Tem a saída 4298. Tá bem. Ingresso Juliette, da T6. Livre ingresso, portão é o 612. Fica atento ao sinalizador 3305. Livre ingresso 612, acesso 42 da T6. Momo dá presente por acaso, não? Pode sim, Momo pode. Valeu. Paulo, solo 09, direita, 121, 9, solo. 1219, obrigado. Paulo, Moura, 074, gate 2, para buscar aqui para dentro. No portão 2, o no 074 autorizado, reporte pronto para o táxi. Câmara pronta, 074. Paulo, total 9907, está ligando. 9907, tem táxi autorizado, o senhor vai taxiar via Alfa, o ingresso pelo pátio agora é via interseção Juliette devido ao fechamento daquilo. O senhor vai taxiar em frente, ingressar pela Juliette para o pátio 3 de cargas, 9907. Cliente, Alfa, Juliette, pátio de carga total. Corre. O 9287 Recife agora em 125.1. 251, obrigado, boa estabilizado no localizador, este é 6224. E 224, complete, aproximação, torre 1895. 1895, Iraque, boa noite. Torre Salvador, cordial, boa noite, este é 6224, 2 milhas para o externo. 224, o vento 100 graus. 12, está autorizado o pouso para o chão 0, cheque 3. Ainda não abaixado travado, na 224 livre para o uso na 1-0. Aguarde para o pushback. Temos a aeronave que ingressará no pátio 3, como temos uma entrada única. Após o estacionamento do mesmo, vou liberar seu push. Mantenha a posição, aguarde para o push 5393. O 93 tem condições de me informar que posição se ocupa nesse pátio? É a posição 4. Posição 4. Logo à esquerda do azul. Sente. Então há um cargueiro ingressando para o pátio 3, ele está ingressando via Juliette no momento. E só vou aguardar a confirmação do estacionamento dele para te liberar o bush. Ok. Dado, vai passar estabilizado, tá 3178. Vai voar dona então, pode ser? Mantenha projetado, 3178. 3, 1, 3, 3. 4298 da Azuchame Recife em 12685. 2085, Kate Alfa, falante. Correio 5972. 5972, prossiga. Prossigo, nível 400 para Galeão, autorização, por favor. Ok, aguarde cópia. Aguardando. Prova Gol 0074 para o táxi com 54 a bordo. 3h49, autonomia do Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, Índia e Alfa. Quando lá, chame torre 1895, uma boa noite. E Alfa, até ponto de espera da 10, chamará 1895, boa noite, tá certo? O solo total vai engraçar no 7, acho que está livre lá o push do strip. Ok, então, está confirmado 7. O 5393 pode executar o push e informar táxi. Sim, iniciado. Noite, Golo 074, próxima ponte espera da 10. Sente o 074, está autorizado ali a manter o 10. Ali a manter o Golo 074. Solos 14, direita, 1219, som. Segura direita, 1219, sai na BC4. Fala, Salvador, muito boa noite, deixa na BC4 de volta. Boa noite. O 6224, boa noite. Táxi em frente, Alfa. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio 1, no 6224. Quem reparte antes da Juliette, 6224. 74, decola azul no meio, controle 1 no 9, deixa 8. 78, boa noite, 74. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 074, saída da Elna, Cisco. Gol no 074, tudo mantém o 360, saída da El. 360, da El, 074. Está com 61 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna registro, pronto para o táxi. 35393, inicia o táxi, reporte para ingressar no pátio 1, 5393. Pode 6224, ingresse Juliette, portão 01. Portão 01, fica atento ao sinalizador 6224. 01, Grant, atento ao sinalizador 6224. Siga em frente, o táxi ingressará no pátio ONU pela, e posteriormente Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em ONU, ONU 895, uma boa noite. Sente, mantém a posição, 3, 5, 3, 3. Veio 78, torre 18, 95. 18, 95. Torre Salvador, bota 3, 1, 7, 8, uma milha pra cima, visual, baixa travada. Sente de pouso, 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9, 3, 1, 7, 8. Livre, pouso, TAM 3178, pista no zero. Paraná, manter o 35393. Aviário, manter. Uno 074, chame o centro Recife, em 12. 125.1. 25.1, 074, boa noite. Boa. Só um instante que eu tô com o centro aqui. Boa, mudança de nível, só um instante. Uno 78, só os 22, direita, 121, nove sombra. Direita 129-3178. Solo Salvador, boa tarde. 1978. 3178, boa noite. Táxi em frente, Alfa e Juliette para ingressar no Pat 3, TAM 3178. Alfa e Juliette para ingresso no Pat 3, TAM 3178. Decola aos 25, controle 1998. Controle 1998. 5972, Solo Salvador. Rio 5972, na escuta. Controle 353 393. Se o 393 submantém, é o 210, será pouco? Vai mantém 210 na pista. Ingresso na Juliette, tá 3178. Está autorizado. Ingresso na Juliette, só vai prosseguir para o Pátio 3. Fique atento ao sinalizador logo na entrada do Pátio 3. Está indicando aqui a posição 10, mas eu não posso afirmar que é ela mesma, entendeu? Não, está ciente, está visual com ele aqui, acredito que seja 9. Está 3178, vai prosseguir o Pátio 3. Afirmativo. Rio 5972 está pronto para copiar? Está autorizado, Galeão, nível de voo 400. A rota Peruísque 50, decola da 1-0, com primeira curva direita, saída da El Leda, depois voo direto, posição Eutis. Frequência do controle em 1198. A torre em 1.18.95. Seu transponder 5545, Rio 5972. Está pronto para o puxo de acionamento 5972. Solo Salvador, muito boa noite, Oxané 6224 com a formação Yankee. 224, boa noite, um minutinho para cópia. O 6224 copia. Prossiga então. Aracaju 190, autorizado. Decola no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Jamo, daí direto Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código transponder 5547 ou Xaner 6224. 6224 autorizado para Aracaju, nível 190, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, após Jamo, direto Aracaju, 19.8 é o controle, 5547 na transponder, Xaner 6224. Tome pronto, puxa o acionamento, 6224. Já reportará. 3393, chame Recife, a frequência 12685. Recife 12685, boa. Confirmo que era na cima do Lom. Boa noite. Qual é o pátio que se encontra e a pista que deseja utilizar? Pátio da Mata e pista no 7. Para Jundiaí, 105. Sente, o senhor decolará da pista no 7. O senhor já voou visual na rota, só confirmando. Decolando no 7, com curva à direita, inicialmente cumprirá o corredor Axel, no meio pés na linha do litoral, limitado até o farol da barra, após prosseguindo visual na rota. Frequência do controle Salvador em 1198, 1198, a torre em 1895, seu código transponder 5546, Vitor Charlie Echo. Corredor Axé até o farol da barra ou liberação do controle se ocorrer antes, ok? Para acionamento, táxi e decolagem, chame direto à torre em 11895. Uma boa noite, Vitor Tchaleco. Livre o táxi, chame pula para o ingresso no 7, o Tchaleco. Obrigado, ingresso e decolagem. Vento 1 no 00 graus, 10 norte arena. Portugal 09 at 4,000 feet, QNH 1010, both arrival. Salve Salvador, boa noite, tá 3305, autorização Recife. 3305, boa noite. Estou autorizado para Recife, nível de voo 330, a rota pelo ISC 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1,19,8, a torre em 1,18,95. Seu código transponder 5537, TAM 3305. 3305 da TAM, decola 10, curva à esquerda, Pucca, Aracaju, segue no 330 pelo ISC 58 é a rota. 1,98 do controle, 118,95 é a torre, 5537 é o transponder. Informe pronto para o puxo acionamento, TAM 3305. Vai embora. 1,98. 1,98, o Vitor Xavier, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, eu estou falando para o Vitor Xavier, decolado no 7. Vitor Charieco, mantenha 1 mil pés no corredor Axé. 100 mil pés no corredor Axé, Charieco. Vitor Charieco, confirme o plano de voo é via Whisk Uno? É visual aqui, direto Ipatinga, Ipatinga, Varginha, Bragança. Obrigado, Vitor Chaleco, mantenha inicialmente os corredores visuais, pode prosseguir com 05. Estou confirmando, afirmativo, livre ascensão ONU 05, mantendo o corredor, confirmando a mensagem, mantenha a altura aqui no corredor? Bom, o senhor pode subir para 105, subir para o 105, mantendo-se no litoral de Salvador. Afirmativo, mantendo o litoral, subindo em 105, Vitor Chaleco. Novamente, da 3305, pushback, acionamento, posição 612. Portão 612, 3305, autorizado, reporte pronto para o táxi. Vai estar em ataque, 3305. Para o pushback, TAT 3, você está autorizado, reporte para o táxi 5972.